pra você também. A liberdade que está em Jesus morreu na cruz, é o nosso Salvador. Milhões de pessoas estão dormindo com o inimigo, se esqueceram da verdade, espiritualmente sem abrigo. A violência tem invadido a mente de vários trutas, assustadoramente brincam de roleta russa. Estupro, uma espécie de epidemia no presente. Tráfico de crianças provoca e choca muita gente. Prostituição brevemente vai ser com carteira assinada. Gabeira provocando polêmica, não quer saber de nada. Revolução nos valores morais da sociedade. Na verdade ele quer legalizar a cafetinagem. Vou longe, internet, point de pedofilia. Estatuto da criança não pode virar patifaria. Ações contra crianças são cometidas à luz do dia. Jesus salva a nossa. Aumenta a participação das mulheres no crime. Desestruturação das famílias onde passa, onde vive. Precisamos de mudança, disciplina pode crer. Esta é a forma, Jesus Cristo no poder tomou para si nossas enfermidades. Grande é o Shaddai, mestre de verdade. Guarde a mensagem na tábua do teu coração e veja realmente essa salvação que vem do céu, vem do alto, algo sobrenatural. Deixa Deus te tocar pra viver legal. Zaqueu era o cobrador de impostos, cobrava além do que era necessário, batendo de frente com o verdadeiro homem. Houve salvação, diabo no chicote, pois o filho do homem veio aqui buscar salvar o que foi perdido. Grande amigo, não seu inimigo, Deus do impossível, Deus grande e temível. Essa é a minha salvação. Essa é a minha salvação. Essa é a minha salvação. Essa é a minha salvação. Yeah! Tem uns amigos que eu tenho, mas não consigo entender. Escravizados, enlaçados, nunca pensam em ceder. Acham que se próprio podem superar a tentação do adversário que está no ar. Potestades, principados, loucos para destruir. E você vacila, não quer concluir. Acha que Jesus é apenas uma ideia, mas esse caminho morou, meu irmão, aquele que te conduz para a vida eterna. É implacável, mano, faz parte a aflição. Tem de bom ânimo, então busque a salvação. Estar vivendo com Deus, não é viagem. É voar, sentir e conquistar a liberdade. Abidnego, Mesaque, Sadraque, não se prostrou na salvação implantada por Nabucodonosor. Ficaram de pé, mesmo entregue à fornalha, glorificando Jesus Cristo aí, o dono da parada. Serviram de exemplo a verdadeira salvação. Está na Bíblia, mano, verdadeiro não é zica. Deixa Deus apitar essa partida que ensina, santifica, purifica nós nativa. De Gênesis, Apocalipse, só de anistia, nem por força, nem por violência. A liberdade está em Cristo aí, siga a coerência. Então, apresento pra vocês o meu parceiro que esquenta a chapa. Esquenta a chapa. Prega daqui, prega daqui. Rima dali, rima dali. Google C barra I. Extremo som de coração, com maior orgulho eu tô aqui. Alternativa C, eu, compositor. Google C, rimador da velha escola, eternamente a serviço do rei. Deus me chamou, eu me toquei, senti o toque, me salvei. Ajoelhei, perdi perdão, descobri nova vida em Cristo. Meu corpo queimou, confessei, e hoje eu sirvo a Cristo. Eu sou o que canto, o que vivo e o que eu faço. Verdadeiro na atitude, no respeito e no relato. Os mano desacredita, não leva uma fé. Tira eu de fanático, abraça quem quer. Os fariseus diz que é cristão, servo do leão, mas assumir o compromisso com a palavra do evangelho não vira não. Diz que é outra vibração, vai ver na vida doidão. Um sonho de salvação, só sendo fiel a Cristo doidão. Se duvida, pega a Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 62. Leia, reflita e me diga depois se desagrada ou não. Desagrada ao meu Senhor aquele que na dúvida após o chamado pra trás olhou. Na moral, e aí o que me diz? A questão de ser homem suficiente pra admitir que maior que ele não há, maior que a rocha não há. Pode procurar, eu garanto, você não vai achar. Sem Jesus, pode procurar em todo o sistema solar, você não vai achar. Eu posso afirmar, sem medo de errar, fazendo a minha, agradecendo pelas bênçãos. Vou seguindo com coração alegre por a Jesus Cristo estar servindo, desejando a todos que me ouvem paz e alegria do meu Jesus, Messias, Yeshua, Hamashia. Essa é a minha salvação.